e aspergi sobre a minha casa, sobre a casa do meu pai, que ele estava com muita dificuldade, relacionamento com as pessoas, querendo fazer coisa errada, brigar, coisa estranha. E eu peguei e levei água benta e aspergi sobre a cama dele, sobre a casa, e fazendo a oração do Crê em Deus Pai. Graças a Deus, foi poucos dias, meu pai se libertou e hoje está outra pessoa. Obrigado, Jesus, pela graça recebida. Obrigado, Padre. Obrigado a você, querida, ali do cantinho de Minas, como você disse. Bíblia aberta, cartilha de oração. É como a chuva que lava. A chuva que lava. É como fogo que arrasa. Vamos escutar o evangelho deste domingo. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois Jesus partiu dali e foi para sua pátria, seguido de seus discípulos. Quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos o ouviam e, tomados de admiração, diziam: de onde vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se operam por suas mãos tantos milagres? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também os seus irmãos? E ficaram perplexos a seu respeito. Mas Jesus disse-lhe: um profeta só é desprezado em sua pátria, entre os seus parentes e sua própria casa. Não pôde fazer ali muitos milagres, curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirava-se ele da desconfiança deles. E ensinando, percorria as aldeias circunvizinhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nem sempre Jesus teve experiências positivas no seu ministério. O que ouvimos hoje é uma experiência negativa que ele teve. Mas nem por isso desanimou. As contrariedades começaram já em Nazaré, onde ele se criara. Seu ensinamento era com autoridade, com profundidade. Os seus gestos, que eram profundos, edificantes e libertadores, provocavam suspeita. Por outro lado, muitos recusavam-se a aceitar em tudo o que ele fazia, porque sabiam que ele tinha saído do meio deles. E por isso desprezaram. Jesus nem por isso desanimou. Se surpreendeu com a falta de fé. E o que nós podemos tirar é que a fé é a condição necessária para que Deus se manifeste. Senhor Jesus, não permita que as adversidades nos impeçam de seguir em nossa missão. Não permita, Senhor, que nós não sejamos duros na fé. Respeito quem não crê, mas eu não saberia duvidar. É, eu respeito quem não crê também, mas como duvidar do poder de Deus? Como duvidar do Senhor? Quando eu vejo anoitecer, eu penso em Deus. Tudo nos leva a Deus, tudo. Quando eu olho a natureza, eu penso em Deus. E não é verdade? O amanhecer, o entardecer, a natureza. Só que sem fé, Deus não pode fazer nada. Eu penso em Deus. posso descrever o Criador que eu nunca vi, mas sei que toda hora sua graça passa por mim. Filhos queridos, povo amado, temos que ter respeito com aqueles que não encontraram Jesus. Porém, temos que nos motivar a evangelizar. E às vezes, diante de críticas, como Jesus recebeu, ou de desprezo, por que desanimar? Nós não estamos certos daquilo que somos, discípulos de Jesus? Aumenta a nossa fé, Senhor, a minha, a tua, a nossa. A fé é o ingrediente que faz a diferença. Nos mistérios de Jesus, eu penso em Deus. E vamos abençoar pedindo a Deus. Hoje é domingo, esse finalzinho, esse restinho de domingo seja de bênção. E que a semana que começa, já mês de julho, algumas crianças, adolescentes que vão entrar de férias, né? Que Deus os proteja. Vamos juntos? Você já colocou água? Roupa dos enfermos, a foto de família. Então vamos pedir a bênção de Deus. Abençoai, Senhor, a água. Pela efusão do Espírito Santo, abençoai, Senhor, e santificai-nos com teu amor, com tua bondade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar, povo de Deus, é preciso. Até amanhã.